Serra Palmeira também? Sim. Claro. São 3891, boa noite, ascendente de estação. Desse mantenha 2000 na chegada Ponce. Aguarde o ILS X-Ray, ajuste 10 no meia. Ou é o TAM 3891. Noite, 05. Siga! Zero cinco, chama o Sola. Oi, Chico. Senta a informação, Charlie 370, Natal. Diário ali consta solo operando na 1895, mas está para a cópia. Aqui, Natal 370, de uniforme do Lugais, saída Puca, transição de Tom, decola da pista 10. Controle 10 décima 8, responde 5010. Com a saída Puca, transição de par, decolada 10, 1208, é o controle 5023 no transporte. Quase 905, para pushback acionar, chame na frequência 1895, por gentileza. Pois, chamará para pushback acionar 1895, muito obrigado, bom feriado, amigo. Valeu. Guardião 05. 05 afastado 5.1 milha, visual com campo de retorno para Salvador, a radial 348. Prossiga para Salvador e chamando torre 118. Salvador. Boa noite. Olá. Torre Salvador, Guardião 05. Chega, Guardião. Guardião 4.4 milhas, radial 346, de retorno para Salvador. Guardião, tudo visual, o vento 130 com 9, reposta no solo controlado do GRAE. Reportará no solo controlado do pátio GRAE, Guardião 05. 3891, autorizado final ILS, desconsidere caso seja necessário restrições em pelo. Cliente, eu tá 3891, mas tá bom então, estabilizado na final. Cliente, na escuta. Ok, obrigado. Boa noite, senhora. Ok? Obrigado por feedback, senão, número 5, chame táxi. Segundo 1895, uma boa noite. Boa noite. Salvador, uma boa noite, está 3891, está estabilizando no ILS, dá 90, meia milha para o dia certo, trem checado. 3891, grave, espero por você. Não, nós estamos aqui numa camazinha. Só um reflete visual, vento 100 graus, meia dúzia de nós. Camaleão de visual. Tá 389, onde tá avistado? Foi autorizado pista 10, 389. Que é pista molhada ou não? Chuva leve, pista úmida. Parou de chover agora, aquela chuvinha, sabe? Ah, ok então, obrigado. Solo 04, aqui fica Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, tá 3891. Direção 80, 4440, a gente está com a tarefa. 805, chega no ponto de espera pronto, a gente vem aqui. Boa noite. 05, ali ainda cola pista 10, né? 100 graus, 5 nós. Ainda cola 10, você. Decolou 10, chamando 20 decimal 8, controle, não vou, abraço. 208, obrigado, bom feriado, meu. Oi, Salvador, Gol no 805. Gol no 805, contato, tudo mantendo 3-0, na saída Puca, Jamos e Pá. Boa noite, 05. Mano, 35 ou 37? Subindo para o 370. 370 Puca, de Pá, boa noite, 05.